Eu não acredito que o hotel me tenha obrigado a dizer aquilo. Morri de vergonha. Sim, que raio de maneira de acabar o concerto. É como se o Mick Jagger dissesse: boa noite, pessoal! Lembrem-se de limpar os cabelos do ralo do Poliban! Rock and roll! E o cowboy, vira-me essa diligência. O quarto é por aqui. Não é nada, é por aqui. É sempre a mesma coisa. Detesto quando ele acerta. E vai roubar outra vez os nossos chocolates. Bolas! Tracy? Hannah! Mas que bela surpresa! E a Lola? Hannah! Mas que agradável surpresa! O que estás aqui a fazer? Deixa-me adivinhar. Audições para o Circo do Sol Lama? Não comeces. Teve piada, mas não comeces. Porquê é que não me disseste que vinhas a Las Vegas? Eu não disse a uma única pessoa, não posso, é segredo. Se és minha amiga, vais respeitar isso, não vais? Está bem, adeus. Pronto, se não vais largar por causa disto, eu digo-te. Eu vou casar amanhã, juro. Casar? E mais especificamente, com o quê? Pelo menos eu tenho alguém que me ama, sua personagem de animação Relish. Oh, uou, uou, uou, o quê? Casamento? Que loucura! Quem foi o idiota que te convenceu? Ele não é um idiota. É o meu noivo, o Jakey. Uau. Coiso, coiso, coiso, repete lá. Coiso, coiso, coiso? O que é? Foi o que me veio à cabeça? Estou em choque. It can be kind of fun. It's really you, but no one ever discovers. Who would have thought that a girl like me, would double as a superstar? Woo! You get the best of both worlds. Chill it out, take it slow, then you rock out the show. You get the best of both worlds. Mix it. Enganei-me no andar. Mais devagarinho, pinga amor. Para tua informação, detesto a fatiota. Para tua informação, eu posso mudar de fatiota, mas tu vais ter essa voz para sempre. É por causa da sinusite. Espera, Mari. Antes que fiques alterada, eu juro que te ia dizer. Eu? Alterada? Não! Fico muito feliz por ver que vais tomar a pior decisão da tua vida! Como está? Oh! Ora, vejam! Que bonito! É um pedido de casamento! Um pedido de casamento? A ela? Deve estar a gozar! Sim, afinal somos adolescentes. Pouco mais do que crianças, praticamente bebês. Casarmos agora era o maior disparate que nós podíamos fazer, não é, Jake? Uou, eu não sei se lhe chamava disparate. Ai, não, o que é que lhe chamavas? Estupidez, idiotice, irresponsabilidade. Sim, acho que te servem todas. Que bom, o resto são. Não, este é o 19º andar. Já falta pouco. Vou arriscar ir pelas escadas. Ouve, eu sei que ainda é cedo, mas eu amo a Tracy. E eu quero ficar com ela para sempre. Jake, tu mal a conheces. Tu mal te conheces a ti próprio. Isto é um compromisso para uma vida inteira. Tu mudas de telemóvel de 6 em 6 semanas. Isso porque aparece um novo modelo de que gosto mais. Exatamente. Então porquê ficar preso ao mesmo telemóvel para o resto da tua vida? Se tu e a Tracy se amam de verdade, vão sentir o mesmo daqui a uns anos. Ela viu o seu concerto. Será que pode dar-lhe um autógrafo? Claro. Qual é o teu nome? É a Tiffany. Está bem. Querida Tiffany, nunca faças o disparate de casar demasiado cedo. Está provado que os casamentos de adolescentes têm mais probabilidades de acabar na tragédia do divórcio. Nunca deixes que uma decisão impulsiva te persiga para o resto da tua vida. Com todo o amor, Ana. Aqui tens, querida. vista, miúda? Nenhum de nós precisa dos teus sermões. Eu vou-me embora. Não, não vais não. Ei, ouçam, pessoal. É Ana Montana. Oh, ei, ela é o Jake Ryan. Porquê é que eu tenho de ser tão famosa? Então, Allison, o que é que te levou a dar-me uma segunda chance? Foi o meu sentido de humor? O meu charme? A minha perseguição? Oh, espera lá. Nós saímos alguma vez? Não. Ayo! Jackson! O que é que tu estás a fazer no chão? Está aqui uma bela rapariga. Só pode estar perdida ou... Será que está a pagar alguma promessa? Quem é? Oh, desculpa, estava distraído. Allison quer apresentar-te o Rico. Olá. Rico quer apresentar-te a porta. Uou, uou, uou! Lembras-te quando eu disse que ia abrir um campo de férias e tu disseste que se os miúdos se aborrecessem eu podia trazê-los para aqui? Eu nunca disse tal coisa. Pois é, a tua palavra contra a minha. Toca a entrar, pessoal! Yeah! Este é o tio Jackson, mestre da magia e de balões de animais. Yeah! Não, é que nem pensar. Poupa o fogo, sim? Há aqui um miúdo que quer um polvo. Primeiro eu! Não, eu primeiro! Não, primeiro eu. Desculpem lá, mas esta boca tem outros planos. Yeah! Está bem. Então vamos ter de voltar para a praia. Mas está a chover! Tem coragem, Bailey. Ser corajosa. Vá lá, Jackson. Eu não me importo. Adoro crianças. Deixa-os ficar. Deixa-os ficar! Está bem. Podem ficar. Yeah. Eu também adoro miúdos. Tu planeaste isto tudo, não foi? Estás doido? Eu não consigo controlar o tempo. Ou será que consigo? Olá, Jackie. Sou eu, a Tracy. Miley, o que é que estás a fazer? Olá, Tracy. Estás boa? Eu estive a pensar melhor e nós somos demasiado novos, por isso eu não vou casar contigo amanhã. Oh, e se tu me vis por acaso no hotel, não fales comigo, eu odeio-te. Está bem? Se é isso que tu sentes, adeus, Miley. Adeus, Jake. Raios! Como é que ele sabia que era eu? Bem, ou ele é A, telepático, B, mágico, ou C, viu o teu número. Eu votei mágico, parece menos estúpida. Não, nem por isso. Ora bem, eu deixei mensagens nos telefones dos pais da Tracy e do Jake. Não se preocupem. Assim que eles me ligarem, eu vou acabar com esta coboiada. Vai correr tudo bem. Então porquê é que estás a suar mais do que o tio Earl quando vai dar banho aos porcos? Yeah. Oh, vá lá, Miley. Também não é assim tão ainda. Desculpa, querida, não consigo evitar. Já viste, e se fosses tu a fazer um disparate desses? A sacrificares a tua independência? A amarrares-te a um compromisso? Antes de teres a oportunidade de explorar o resto do mundo? Deitares fora o resto da tua vida mesmo antes de começares a vivê-la? Porquê é que tinhas de me fazer isto? Diz-me porquê, querida, porquê? Não te preocupes, pai, eu não me vou casar pelo menos até fazer 25 anos. Hã? 30? Hã? 40, 80, pai, eu quero ir pelo meu próprio pé até ao altar e não de cadeira de rodas. Desculpa, querida. Eu só quero que tu faças as escolhas certas. Oh, repara, eu escolho respirar pela boca até afastares esses chuvacos fedorentos da minha zona de olfato. Essa é a tua maneira carinhosa de dizeres que eu tenho de ir tomar banho? Sim, por favor. E podes usar todos os sabonetes do hotel. Sim, minha senhora. Uau, já não sustinha a respiração assim desde o meu parto. Bom, Ana, acabei de falar com o Jake e graças a ti eu já não vou poder usar este fabuloso vestido de noiva amanhã. Oh, a sério? Oh, quer dizer, a sério? Sim. Porque vamos casar esta noite. O quê? O quê? É verdade. Dentro de poucos minutos eu vou ser a senhora Jack Ryan. Tchau. Desculpa, Tracy, não te posso deixar fazer isso. Ah, pressa! Ajuda-me! ti? O que é que se passa? Jackie! Ajuda-me! Puxa-me! Uma unha. Agora é pessoal. Pai! Podem dar-nos a vossa lembrança depois. Posso trocar? Parem! Bom, acho que é desta. Não. Ele nem pensa que eu vou deixar fazer isto. O pai é a única pessoa que os pode impedir. Está bem. Oh. Onde está a tua chave? Lá dentro, esperteza essa loia. Pai! Pai! O chapéu do hotel será tomando da vida. Pai! Oh. Fantástico! Vai ensaboar, enxaguar e repetir. Ele gosta mais daquele cabelo do que de mim. Vá lá, vá lá, vá lá! Não há tempo! Escadas! Boa! E agora, com o poder que me foi investido pelo estado de Nevada... Parem o casamento! Eles são demasiado novos! Cuidado, não comuniques com ela. É a tal maluca que eu encontrei no elevador. Oh, eu... Desculpem a interrupção, mas sabem até que é uma boa história para contar aos filhos. Não é para vos pressionar. Os animais de estimação também gostam. Sua maluca. Ei, parabéns! Os 80 são os novos 18 anos! Espera aí. Você é Ana Montana. Oh, os meus sobrinhos são doidos por você. Sim, está bem, obrigada. Sabe alguma coisa sobre o casamento de um Jack Ryan? Eu sei que vou unir dois pombinhos daqui a 5 minutos por 95 mais 5. Mas foram demasiado subinas para gastar mais 5 dólares na flecha do amor. Marie, vamos precisar de outra pomba. Os outros cupidos de Las Vegas não têm nada disto. Há mais como ele. Bom, já sei onde hei de vir no meu casamento. E onde é que estão os dois pombinhos? Atrás daquela porta. E é por isso que vocês vão sair por aquela porta. Oh, não está a perceber. Opa, não. Foi um pedido expresso feito pela noiva. Que aqui para nós tem uma voz que nos atravessa como a caldeirada de atum da minha tia Rosa. Vá, se me dão licença, o cupido tem de ir à casa de banho dos anjinhos. Oh, oh, disse que os seus sobrinhos são meus fãs, não foi? Fãs? Isso é dizer pouco. Lola, vai bater à porta até o meu pai abrir. Eu vou atrasar o casamento. Corre! Então, cupido, acompanhai. Os seus sobrinhos iam gostar de ver o concerto da primeira fila. Oh! Oh! Continua. Puxa-o à vontade. Nós latinos temos raízes de aço. Oh, és uma ternurinha. Sim, eu sei. E olha, também sou rico. Eu diria que não é justo. Ainda bem que os deixámos ficar, Jackson. Não é divertido? Desculpa, disseste alguma coisa? É que eu não consigo ouvir nada com o sangue a subir-me à cabeça. Aqui tens, miúdo. Mas eu queria uma girafa! Ei, as coisas também não estão a correr como planeei. Aceita a minhoca, pá. Eu não quero uma minhoca. Ai, não? Então é uma espada. Boa. Vamos a ele! Yeah! Estou com medo. Mas esse é um filme sobre uma sereia e os seus amiguinhos. Eu sei, mas aquele caranguejo que canta assusta-me. Oh, está tudo bem? Não nos deixes tocar no chão! Está cheio de lava! Eu sei! Precipício! Não há problema! Que choramingas! Queres que eu vá chamar a tua mamã? Ha ha ha ha ha! Ei, ei, sabem uma coisa? Acho que a chuva parou. Agora vocês já podem voltar para a praia. Yupi, que bom! Vamos, vamos lá! É uma chuvinha molha-tolos. Vamos lá! Pombinhos? Yo, Cupido, nós estamos aqui. Oh, cá estão eles e cá estou eu. Só uma ajudinha. Oh, obrigadinha. Podemos começar, por favor? Parece que a noiva é tagarela. Uma vida inteira com esta voz, se é que me entende. Por favor, nós só nos queremos casar. E não queremos perder o espetáculo da Carrot Top. Tu arranjaste bilhetes para a Carrot Top? Oh, vocês são tão queridos e também são muito novos. São muito, muito, muito, muito. Muito, muito, muito! Novo! Já disse! Pode-nos casar agora! Oh! É para já! É para já! É para já! É para já! É para já! É para já! É para já! É para já! Eu nasci próximo da enquanto se importa! Boba, boba! É a altura de pegar a minha! É para já! É para já! É para já! Ah, isto é agonizante! Por falar em agonizante, a voz dela, se é que me entendes! Eu, por acaso, até gosto da voz dela. A sério? É. Já chega! Não precisamos de si, a cidade está a abarrotar de cupidos! Vocês não vão a lado nenhum! Digam olá ao meu velho amigo! Au? Oh, acabou-se, estúpido cupido! Uma vida inteira com essa voz! Se é que me entendes! Ai! Não vos posso deixar fazer isto! Ana? Vocês têm de me dar ouvidos, isto é o maior erro da vossa vida! Está bem. Está bem? Que aceite! Oh, não. É isso mesmo, Ana Montana! Tu foste a vítima desta semana, hein? Que aceite! Oh. Oh, não! Esperem lá! Qual? Parem tudo mesmo! Chegaste atrasado, pai. Ei! Oh, quem é que foi caçado? Oh. Eu já volto. Eu também vou, espera. Gosto muito de ver uma televisão. Como é que tu foste capaz de me fazer isto? Ouve, desculpa. Nós pensámos que tu só ias entrar e gritar parem com o casamento. Nunca pensámos que tu fosses vestir um pato com essa. Tu podes achar graça a isto, mas eu estava preocupada. Pois estavas, não estavas? Claro que estava, seu Palerma. Tu és um dos meus melhores amigos e eu preocupo-me contigo. Ai, sou? Um daqueles melhores amigos com quem não te podes zangar mesmo quando eles te magoam? Sim. Au. Está bem, mas então para de me bater. Está bem. Já parei. Eu peço imensa desculpa. Eu não sabia que ainda gostavas tanto de mim. Vê lá, não abuses, menino. Oh, vá lá. Tu queres que eu acredite que era só por eu e a Tracy sermos muito novos? E não por causa de nós dois? Oh, olha, Jake, eu sei que nós já andámos, mas isso acabou. Eu avancei, fui em frente. Já não sinto nada. Ótimo, porque eu sinto menos do que nada. Oh, ótimo, porque se tu escavasses debaixo desse menos do que nada que tu sentes, chegavas ao que eu sinto, mas não ias sentir nada porque eu não sinto nada. Ah, é? É, e vou prová-lo agora. Vês? É como beijar um carapau. Um velho e frio carapau de corrida com boca de ventosa. Uau! Uau! Estúpido rico! Malditos miúdos! O miúdo número 3 precisa de ir outra vez! Leva-o, leva-o à casa de banho que eu tomo conta da tua miúda! Muá! Olá, Alison! Olá! Entra! Sabes, a noite de ontem foi tão louca que nem cheguei a dizer-te como foste fantástico com as crianças. A sério? Sim. Bem, é que eu adoro aquelas criaturinhas, elas são tão fofinhas. Bem, eu só queria agradecer-te. Enfim, não foi exatamente o encontro, mas diverti-me imenso. A sério? Sim. Bem, sabes, nós estávamos a meio de uma coisa quando fomos tão bruscamente interrompidos. Estávamos, a sério? Ah, vais ter de reavivar uma memória. Desculpa, foi só um... Tu estás a ficar doente? Não, eu espirro sempre que estou feliz. Oh. E também tu, sim. Está bem, estás a ficar doente. Sabes uma coisa? É melhor isto ficar para outra vez. Não, não, não, espera. Eu sinto-me muito melhor. Assim! Yeah! Mas foi, querida, esse yeah, que não foi? Não foi? Rico! Sim!